fizestes o meu servo Jó, homem temente que do mal sabe se desviar. Então o inimigo lhe respondeu: ele é fiel a ti por causa de tudo que tem. Quero vê-lo continuar assim. Se tocares em sua riqueza, se tocares em sua família ou na saúde também. Porém Deus o autorizou tocar em tudo que Jó construiu com suas próprias mãos. Então Deus lhe avisou: toque em tudo que quiser, de Jó. E em pouco tempo começou a perder tudo: seus bens, suas riquezas começaram a se desfazer. E o pior, que era infração de segundos. Um dia a sua mulher essa tua dor. Porém Jó disse: Deus me deu